Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição do Brazilian Way of Life, o espaço onde os motes são achincalhar com tudo que tenta nos empurrar aí goela abaixo. Estamos cá, eu, Alexandre Moreira, junto com o Walter Rezende. E edição especial. E edição especial. Gravada com ouvintes. Ouvintes. Daqui a pouco vamos começar a falar com eles. O Creuze Beck tá aqui no Skype. Apostos, né? Apostos. Vai começar a ligar para todo mundo. E nesta edição, Alexandre, vamos falar sobre uma coisa que vem assolando a humanidade. Afinal de contas, o Dr. Michael Miller, da Sociedade Americana de Medicina do Vício. Veja só quanta sociedade inútil existe. Americano no é foda, mundo, né, cara? Eles têm sociedade pra todo tipo de coisa. Pra tudo quanto é merda. É. Esse Dr. Michael Miller definiu que o vício não é apenas um problema social, ou moral, ou criminal. Eu me sinto bem quando ouço alguém falando isso. Pois é, o Miller. É um problema cerebral cujos comportamentos se manifestam em todas essas áreas. Alexandre, mas a minha melhor definição de vício é a seguinte: vício é sempre o que fazemos pela última vez. Você fala assim, eu só vou fazer isso pela última vez. Tá, vou tomar essa cerveja, é a última da minha vida. Você sabe que tá encrustado em você ali, que você precisa. Que você precisa daquela merda igual. Isso é uma dependência, filha da puta. Exatamente. Cara. Quem é vezes viciado em comida? Pega e fala, eu vou me encher de lasanha, estrogonofe, açúcar, eu preciso de açúcar. Nessa sexta-feira, porque na segunda eu começo o regime, seu filho de uma puta, por que você não começa a merda desse regime agora? Não é verdade? Você é um adicto, glutão, desgraçado. Então, nesta semana, vamos falar com os ouvintes sobre vícios. Sobre vício. Como tem bastante gente participando, a gente vai dividir o episódio em duas partes. Duas partes. Postados no mesmo dia, só que é em duas partes. E vamos falar com quantas pessoas? Cinco. Cinco pessoas que ouvem, essas pessoas espalhadas pelo planeta, que é mais interessante, né, Walter? É sim, porque tem muita gente de fora do país participando nesta edição. E o Creuze Beck está fazendo contato aí com o nosso primeiro participante. Sim. Pronto, Creuze Beck. que eu quase quebrei minha unha. Sujei o chão. E do outro lado da linha, a gente tá com o recifense André Albertin. André Albertin, como é que você tá? Beleza, meu camarada? Tudo jóia, tô pra me sentindo aqui realizado, né? Em falar aqui com os catedráticos da patifaria, né? isso soa como um elogio tão grande não, pra não, mim. Eu me sinto um pouco ofendido, mas tudo bem. Eu tenho um podcast inteiro pra te ofender também, André. O André fala de Recife, como é que está a Veneza brasileira? Foda, tá um calor dos infernos aqui. Você curte carnaval, André, aí de Recife? Se eu pegasse metade da energia que eu tenho do ódio que eu sinto pelo carnaval pra fazer alguma coisa. Eu tô imaginando a cena, você com um guarda-chuvinho, uma sombrinha. Trocando de mão, pezinho pra frente, pezinho pra trás. Não dá pra mim não. Eu detesto carnaval. No passado, né? Eu me trancava em casa. Mas muito mais por conta do medo de levar o Vada, né? Eu lembro que na época que vocês faziam o Agente 86, né? Tinha lá o aniversário, o lance da Ovada, né? Aqui era justamente do carnaval. Ô André, diga aos nossos ouvintes qual é o seu vício. Então, a gente vai ficando velho, os vícios vão mudando, né? Hoje em dia meu vício é comer broa de milho com café. É meu único vício. Mas, e no passado, né, um vício que eu tinha, né, que gerou alguns saltos negativos, foi justamente a febre, né, dos fliperamas, né? O lance lá de você jogar videogame. Na época eu ainda não tinha o meu videogame próprio e vivia, era rato de fliperama mesmo, né? Olha só. Isso me causou uma tendinite desgraçada. Isso, né? Que se minha mãe não tivesse do lado no dia que aconteceu isso, ela iria achar que eu tive alguma crise convulsiva masturbatória. E a outra vez foi que eu fiz ela chorar, né? Duas vezes por conta disso. Uma vez por conta que ela, pra comprar um aparelho pra mim de videogame, aqueles minigames que tinha na época, não sei se vocês lembram, da Tiger, que era da Tectoy. Sim. Na verdade, a Tectoy, ela comprou os direitos da Tiger pra produzir aqui. Aí tem aqueles minigames, né, tinha o Mortal Kombat, tinha Sonic, Golden Axe, Altered Beast, etc. Eu tinha um desses. E aí eu fiz ela chorar por conta disso, e que ela não podia pagar, e eu lá enchendo o punhão dela, tá ligado? E o resultado, ela comprou, e o mais drástico deles foi fazer ela chorar por conta da minha reprovação, né? Como assim? Você reprovou na escola? Eu fui reprovado na sexta série, foi por conta disso. Puta que pariu. Realmente temos aqui um viciado. Era um vício foda, pô. Tipo, pra vocês terem uma noção da coisa, eu praticamente quase me prostituí, tá ligado? Eu não comia na hora do lanche, né, na escola. Eu pegava dinheiro pra comprar de ficha. E eu andava no ônibus traseirando, fazia queima com o cobrador. Eu dava o passe pra ele, era uma coisa muito comum que a gente fazia. É. Ele dava o valor da metade da passagem, A gente não pagava, né? No caso, ficava com dinheiro e ficava traseirando. Descia pela então, porta. Então, pra ele de era trás. Bom, porque ele vendia o passe quase pelo preço da passagem, né? Sim. E pra mim era bom porque eu ainda ganhava dinheiro e ainda ia de graça, né? Voltava de graça pra casa, né? Caralho. E eu pegava esse dinheiro e me metia aí pelo super-herói da vida mesmo, pô. E tipo, em favela. Eu não sei. Eu não sei como era em Recife, mas aqui em São Paulo, nos anos 80, 90, as casas de fliperama, né, os arcade houses, eram marginalizadíssimos. Tanto é que você entrava lá pra jogar elevator, você tinha que tirar um cadáver de cima da máquina pra você sair jogando. Tanto que mais ou menos. Já falei outras vezes, eu nunca tive um videogame, eu nunca joguei videogame. Nunca jogou videogame? Não, joguei assim, um pouquinho na casa de um primo. E era proibido de entrar nesses arcades, né? Justamente por conta disso. Minha mãe falava, pois você não se meta a entrar naquele lugar. É como se fosse entrar na boca buscar fumo. Então, os motivos de eu não ter me viciado em videogame foram esses, assim. A falta de grana, obviamente, para meus pais terem comprado um videogame para mim. E porque minha mãe não deixava eu entrar no arcade. Mas, cara. Alexandre, conta aquela história do dia que você quase teve um videogame. Quase. Isso é verdade, cara. É quase. Se a minha irmã estivesse aqui, ela me daria com um cabo de vassoura na cabeça. Porque ela sempre, em almoço de família, ela recorda essa história e me ofende. Mas foi o seguinte, ficamos lá, sei lá, 2 meses, sem muita mistura em casa, pra ter economia de grana. Assim que teve o boom do Atari no Brasil, foi o quê? 86, sim, por aí? Sim, década de 80, foi meados de 80 até um pouco antes do final da década. Eu imagino que tenha sido o ano de 86. E eu devia ter uns 11 anos, é por aí mesmo. Porque teve aquele boom, todo mundo queria ter um Atari, o Planeta. Eu lembro que a minha mãe comprou de um ladrão. Que era mais barato. Receptação de mercadoria roubada, ela tinha menos de 17 anos. É o que aconteceu. Um dia chegou meu pai lá, deu a grana pra minha mãe e falou assim, ó, vai lá e compra um videogame pras crianças. Cara, foi uma euforia, uma alegria. E aqui em São Paulo tem um centro comercial chamado Santo Amaro, que é a desgraça. É um terrível, inferno. André. É o pior lugar do planeta. Santo Amaro é a desgraça, que não é muito diferente, não. Tem um que até gerou Caetano Veloso, mas não vamos entrar nesse mérito. André, pra você ter uma ideia, nesse lugar tinha um camelódromo. Camelô, será que eu sou compreendido no país inteiro? Acho que sim, acho, né? Acho que sim. É bom, camelô. Camelô é a chamava-se de marreteiro também. Marreteiro também. É. Tinha um lugar que ficava as barracas, pra você ter uma ideia, André. Chegou uma hora que as barracas, os tetos se emendavam. O sol não entrava na rua. O sol nunca mais brilhou naquela rua, cara. Foi assim mesmo. Foi foda. Seguimos, eu e minha mãe, sentido Santo Amaro, e vamos comprar um Atari. E tinha que ser Atari. O poder da marca é foda. É foda. É foda, cara. E primeira loja não tem, acabou. Segunda loja não tem, acabou. Terceira loja não tem, acabou. E foi me batendo uma agonia em todo lugar. Só tem Dactar. É engraçado que o logo do Dactar, não sei se vocês se lembram, era a maçã, né? Da Apple, só que toda amaldiçoada, saca? Ah. Parece que colocaram dentro de um globo e deram uma girada. Eu não conhecia muito. Era aquela maçã do Planeta Bizarro, era o videogame do Planeta Bizarro. Exatamente. Né? Exatamente. Eu não conhecia muito de videogames, assim como eu sei que vocês conhecem, mas eu sabia que tinha que ser o Atari, meu amigo. Era esse. Que Dactar, era uma bosta. É a única coisa que eu sabia. E minha mãe, pode ser esse ou não? Terceira, quarta loja, quinta loja, não tem, acabou. Na 18ª loja, só tem Dactar. A minha mãe falou, e aí, Alexandre, vai ser esse? Eu falei, não. Ela falou assim, então você não vai ter porra nenhuma. E nunca tive um videogame, cara. Nunca, sério, nunca. Foda-se você e seus gostos, né? Foi exatamente assim, cara. Ah, que comédia. Ô André, a gente sabe que existe aí muitos relatos, né, absurdos de gente que devotam a vida de merda que tem ao jogo de videogame. Recebemos aqui um e-mail da Giovanna Hitzel dizendo que tem um primo que desenvolveu um transtorno tão grande que os únicos alimentos que ele consumia eram o que a sua mãe levava, né, no quarto dele, passíveis de serem comidos em frente do console. Sanduíches, né? Coisas do tipo. Vou abrir aspas pro e-mail dela. Certa vez, minha tia, já transtornada de vê-lo naquela condição, afinal de contas, havia uma semana que ele não tomava banho e fedia tal como uma capivara da Marginal Pinheiros. Então, ela disse pra ele que não levaria nem comida e nem pinico no quarto dele. Nossa senhora. E se ele não parasse de jogar aquilo. Meu primo, que estava há 3 dias sem dormir, continuou o jogo e certa hora vomitou em cima do Xbox. O vômito, que era pura bilis, entrou dentro do console, dando um curto no aparelho. Nesse momento, ele começou a chorar e convulsionar. Olha só, gente, que adicto. Só nesse dia que conseguiram levar ele para um game rehab. E hoje em dia ele tá curado e frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus. Eita, pronto. Eu pedi um Xbox. Ô André, agora é o seguinte. Depois desse relato, eu tenho uma pergunta pra você. Depois de horas ou dias jogando, você já teve que arremessar a cueca cheia de merda pela janela pra não parar de jogar? Não, nunca foi necessário, não. Inclusive, ouvindo esse relato aí do teu ouvinte, é engraçado porque realmente é uma parada muito psicológica. E os pais, eles acabam permitindo isso pro filho porque tá faltando alguma coisa pra ele, né? Na minha época, talvez a minha mãe permitisse eu jogar tanto assim, porque eu tinha perdido meu pai muito cedo. Então, tipo, era meio que uma compensação, tipo... Era uma aspirina da alma o videogame. Isso, era o ópio, né? Uhum. Era o ópio pra minha mente, né? E aí ela permitia. Tanto é que, mas quando chegou a hora que realmente veio a reprovação, aí acabou o jogo, acabou tudo, ela pegou tudo, guardou, disse que não ia jogar mais. E aí, eventualmente, eu cheguei naquela fase de me assumir como adulto, né? Apenas com 16 anos de idade, achando que era adulto, e aí resolvi vender tudo que eu tinha. Entende? Mas aí a crise voltou, mas assim, foi menos, né? Foi mais fraca do que o início, né? E assim foi. E eu comecei a jogar normalmente. Hoje em dia, assim, eu jogo mais só pra fazer os programas mesmo e conversar com o pessoal sobre isso. Pra quem não sabe, nosso amigo André Albertin, ele tem um podcast que fala sobre retro games, correto, André? Correto. Faz o seu jabá logo, então, por favor. Eu assoprando cartucho, né? A gente só fala aí, como o Walter falou, somente sobre os retro games. Então, quem gosta aí, quer matar a saudade daqueles jogos antigos, vai lá, curte lá a gente, dá uma ouvida, comenta, faz qualquer coisa aí, né? Se manifestem aí de alguma forma, seja passivamente ou ativamente, né? Mas aí foi isso, assim, meu menino, ele tava passando por uma fase dessa também, né? Com o Nintendo Wii dele aí. E aí eu dei um tranca... Mas o Nintendo Wii tem um fator positivo que você exercita o corpo também, né? Tem essa parada interessante. Você não fica esse só... Esse é aquele que você fica macaqueando? Um deles. Ah, é? É. Quase isso. Mas ele, é legal que ele chega a suar também. Ele não é muito atlético, não. Não, isso é bom. E aí, mas assim, ele chegou uma época que ele tava meio, tipo, querendo pegar essa vibe, né? E eu dei um tranca nele forte mesmo, né? Porque eu sabia da minha fase. E aí ele abriu que é engraçado isso, né, cara? A genética de um pai que foi um desgraçado na vida, ali vendo o filho... Não quer, né, que o filho passe pela mesma situação. Exatamente. Aí hoje ele tá de boa já, a gente brinca tranquilo, aí ele tá mais calmo. Quantos anos tem o teu filho, o André? Ele tá com 10, o mais velho tá com 10. Essa idade. Você tem quantos filhos, então? 3, né? 3. Olha que maravilha, cara. Então todos vão passar por isso. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É engraçado que eu vejo vocês falando nomes, marcas e o cacete A4. Como eu falei, a única coisa que eu conheço na vida é o Atari, por não ter tido um. Qual foi pra vocês o melhor videogame da história? Assim, existe isso? Assim, é possível de se citar? Eu confesso que eu parei no Atari. Não continuei a vida. Fui um adicto de Atari. Caguei em pinicos. É. Pra não sair da frente da TV, mas não joguei nenhum outro console a não ser os arcades nos inferninhos do Largo 13. Tá. Então, ou seja, você tá descartado da. O André que é o PHD. O André por quê? PHD? Sim, André, você é PHD. Obviamente que os videogames atuais são fodões, assim. Mas você destacaria algum do passado, assim? Não, tudo pode ser foda, pode estar tudo melhor desenvolvido, mas. Esse videogame é imbatível. Só me fala que é o Dactar. Ficou trauma, né? Pra mim, é da geração 16 bits pra trás, assim. Posso incluir também os 32 bits, né? O PlayStation 1, o Saturno, entre outros. Mas, assim, os videogames que realmente marcaram mesmo na época foram dois, né? Que foi o Mega Drive... E o Super Nintendo, né? Até hoje eu jogo eles, né? Bastante mesmo. E meu filho começou a jogar videogame mesmo através do Mega Drive, né? O Sonic, né? Foi o primeiro jogo com 3 anos que ele tava lá. Quando ele fez 3 anos, eu mostrei pra ele. Ele chamava até o Sonic de barriga na época. Assim, são videogames que eu recomendo. Porque essa geração, a turma, tipo, acha que... Dá tiro na cara de bandido de videogame, GTA, atropelar a velhinha... E coisa do tipo, o cara se acha o Rio de Motherfucker, né? Isso a gente faz na vida real, né, André? Exato, pô. Não tem que sair pra porra do videogame pra fazer isso, não. Cara, toda aí vez... Você acha que é hominho por conta disso e aí acaba estragando tudo. Toda vez, e eu vou confessar isso, quando eu tenho 17 anos, toda vez que eu tô dirigindo e tá passando uma senhora atravessando, eu falo, quantos pontos será que eu vou fazer se eu jogar ela pro alto? Mas, o andador com aquele andadorzinho. É, isso, é o Alexandre, é o GTA da vida real, né? A gente pode dizer isso. Você gostava de jogar Street Fighter? Sim, foi um dos motivos do meu vício na época do Chuperama, sobre conta dele. Você se lembra das frases que a gente interpretava no Street Fighter? Tipo, papai quer fruta, mini tax. Lembra disso? Tiger Robocop, Ataque da Coruja. O Ataque das Corujas, né? Eu sei que tinha o Tiger Robocop, que o pessoal falava muito, né? Uhum. O Sagat. Eu chamava na época, o do Dalsin chamava de Inahai, mas era Yoga Fire, né? Não tinha nada a ver, né? Inahai pra Yoga Fire tem nada a ver. Yoga Fire! Yoga Fire! Papai aí, quer fruta era igualzinho, cara. A gente recebeu um e-mail aqui do Christian Brandão e abre aspas no e-mail do camarada. Eu era viciado em videogame e não saía da frente do meu PS, nem para comer. Na época eu tinha um PS, mas sonhava em ter uma versão mais recente do console. Quando eu tinha menos de 17 anos, eu quase roubei um que estava dando sopa dentro de um apartamento aberto do meu prédio. Nossa. Até que um dia eu fui convidado para jogar PS3 na casa de um cara que estudava comigo. Chegando lá, ele fez questão de ir me agradando com sorvete e bolo. Então começamos a jogar. Alguma coisa. Então começamos a jogar e ele estava muito atencioso comigo. Mas a voz dele foi mudando e ficando mais afeminada com o passar dos minutos. Até que depois de meia hora. Até que depois de meia hora ele estava falando igual ha-ha-ha de raio laser, bala de Ice Kiss. Até o momento que ele entrou na sala pelado. ficou na frente da TV e se abaixou, apontando o rabo nu para o meu lado. Ah. E eu acho que até ele fazia clareamento anal, pois o cano de escape dele estava bem branquinho. Saí de lá correndo e daquele dia em diante larguei o vício por videogame e passei a andar de bicicleta. Olha só que história, tá vendo, cara? Tá vendo? Com tudo isso posto, aquela repetência da sexta série, você tendo decidido largar ali a droga, o que você faz da vida hoje? Ah, melhor nem falar, hein, Walter? É o Dexter. Ele é o Dexter. O André trabalha com medicina legal e abrindo cadáveres é ótimo. Lendo a cena do crime pelo sangue. Ah, que beleza. É bem por aí. É o Dexter. Vai ficar, cara, pra próxima então, viu, cara? André, você vai ter que falar da sua vida profissional em outro episódio, porque ela é fantástica. André, a gente queria agradecer muito a sua participação, valeu mesmo. Eu é que agradeço. Ô, cara, valeu, prazer, André. Prazer falando com vocês. Legal, prazer é todo nosso, cara. Você é um cara bacana pra caramba. Falando em vício, Walter Rezende? Alguma aí, Mariana, desse lado? Pra... Tá aqui. Então tá, vai aqui, lá. Já tô tomando a meia hora. Já. Então, como vocês já perceberam, do outro lado da linha, estamos falando com a Mariana. Mariana Faria, essa moça que está nos Estados Unidos da América. Exatamente aonde, Mariana, por favor? Boston. Boston, olha só. O que você faz aí em Boston, Mariana? Fazendo mestrado. Ô, Mariana, e aqui no Brasil você é natural da onde? Eu sou de Belo Horizonte. Mas enfim, o vício da Mariana, ela nos disse que... Eu tinha um vício quando eu era adolescente, quando a internet não era essa maravilha toda. Certo. Eu era viciada em receber cartas. Receber ou enviar? Mas como que se... Os dois, porque tá. Mandava carta para pessoas de verdade que escreviam suas cartas e retornavam para mim com suas respostas. Mas nunca mandei uma carta pra ninguém, a não ser... Ah, você não sabe o que perdeu, era muito divertido. Se tiver algum ouvinte que era correspondente, por favor, se manifeste. Okay, era muito divertido. Tomara. Era toda uma comunidade underground das cartas. Eu falei que eu nunca escrevi cartas, mas me lembro de uma linha de produção de cartas na minha casa. Tô falando das correntes. Hoje, corrente na internet ainda é muito usual, sim. Mas na época lá da escrita, que não tínhamos computador em casa, alguém deixou uma maldita de uma carta na caixa do correio da minha casa. Eu sei muito bem. E lá estava escrito: essa carta tá rodando o mundo desde 1413. Aí tem sempre uma história de sucesso. Isso. E outra de fracasso. Olha, o tcheco Andrei não sei das quantas pegou essa carta e ele replicou para 25 pessoas. 15 dias depois ele estava trilhardário. Já a búlgara Tatiane Chachoveska só escreveu para 3 pessoas. A vida dela virou uma desgraça. O pai dela morreu 2 semanas depois. Enfim, esse tipo de coisa vinha nessa carta. Minha mãe acreditou nessa merda dessa carta. Botou os trouxas pra replicar. E aí falou assim: ó, Alexandre, Amanda, eu e minha irmã, vamos escrever 50 cartas pra já garantir. Era só 25. Tivemos que escrever ali aquele maldito aquele texto 25 vezes eu e 25 vezes Amanda. O pior dessa história é o quê? É você sair fazendo o trabalho sujo. Colocando os spams nas caixas de correio. Nas caixas de correio dos demais. Sem se identificar. Porque não queria pagar o selo, né? Exato. Não. Então você não pode se identificar. Então o que você faz? Na calada da noite. Sai na calada da noite. Com um monte de carta embaixo do braço. Enfiando na casa das pessoas. Puta que merda. Eu me lembro também que teve uma época na minha vida. Eu era criança e eu entrei no frenesi foda de escrever cartas pra parentes, assim. Ah, é? Aí eu escrevi: ah, meu primo lá de Londrina. Todo dia eu escrevi uma carta pra alguém. Envelope e tal. Eu não sabia o endereço nem nada. Selo, metia a língua não, no não, selo. Não, não, botava... não. Não, não. Eu chegava pra minha mãe e falava assim: mãe, ó, essa aqui é pro meu primo Fernando, lá de Sorocaba. Aí ela falava: ah, ok. E guardava com ela. Ela falava que se encarregaria do envio da porra da carta. Tá. Fiquei fazendo isso por meses. Aí, um certo dia, eu tava fuçando as coisas da minha mãe, tinha uma caixa com todas as minhas cartas. Dinheiro com selo pra esse moleque trouxa. Aí, cara, tempos depois, eu assisti aquele filme Central do Brasil. Aí, Eu vi a Dora, não era? Dora. A Fernanda Montenegro. Isso. Aí eu lembrei da minha mãe retendo todas as minhas caras. A Dora foi inspirada na Dona Terezinha. Exato. Me verteu uma lágrima pelos olhos e até hoje eu não perdoei a minha mãe. Não vem mais carta, né? Eu não tenho nem caixa de correio na minha casa. Não tem? Não. Às vezes eu olho no quintal e junto com a bosta dos cachorros tem papel. Ou seja, o carteiro joga, o cachorro come e só vou ver no outro dia. No passado, rolava aí sessões de cartas. Troca de cartas, as pessoas se apaixonavam, né? Mariana, mas foi assim que eu comecei a escrever cartas. Mandando pra revistas? Conta mais. Gente, eu tinha 10 anos. Tinha esse mesmo esquema aí de mandar carta pras pessoas, mas não pra arrumar namorado, pelo amor de Deus. Tinha na revistinha da Mônica, vocês lembram disso? Lembro, tinha uma sessão endereço, sessão correspondente da turminha da Mônica, essas coisas. E aí eu comecei a escrever de criança, sei lá, pré-adolescente, 10, 11 anos. Comecei a escrever para essas pessoas que divulgavam seus endereços no jornal e revistinha da Mônica. E aí o negócio foi crescendo, você vai fazendo outros amigos, tem toda uma comunidade da corrente. Eu cheguei a receber 25, 30 cartas por dia. Caraca, né? Eu não recebi isso em quase 40 anos de vida que eu tenho. Só fatura do cartão de crédito chega no meu correio, mais nada, cara. Não, eu preciso contar detalhes de como é que era o processo da correspondência. O negócio da carta começou mais devagar, né? E uma hora aquilo começa a crescer, né? Eu começo a ter muitos correspondentes e coisa e tal. E naquela época, eu não sei quanto é que custa hoje mandar uma carta, deve ser uns 50 centavos por aí. Naquela época era 18 centavos, uma carta padrão, até 20 gramas. Eu sei todas as regras do correio. Caralho, você tá com a Bíblia do correio em suas mãos? Eu adorava, eu tinha a Bíblia do correio. E aí, assim, quando você tem 5 correspondentes, tudo bem. Quando você tem 300, sem nenhuma renda, sem mesada, naquela época, realmente, né, coisa e tal, fica meio complicado. Então, você tinha todo esse leque de amizade com aquela idade. Com aquela idade. Eu não tenho isso de amigo no Facebook. Eu também não tenho. Hoje não. Nem eu. Cara. Com tempo. E aí eu descobri uma curiosa regra da carta social. Que eu não sei se existe até hoje, eu não sei se as pessoas sabem disso. Mas você sendo uma pessoa física, enviando uma correspondência para uma pessoa física de até, se eu não me engano, 10 gramas no envelope padrão, custava um centavo. Você achou uma brecha no legal pra poder me mandar responder a mais custos. Mas como é que você descobriu isso? Porque não tinha internet, não tinha... Não, mas aí você começa a se envolver com o mundo da correspondência e você começa a receber cartas com selos de um centavo. Mas você era quase o Charles Bukowski feminino lá de Belo Horizonte. Eu comprava cartelas, comprava um real de uma vez, comprava 100, às vezes 200 selos de um centavo de uma vez. Uhum. E assim, a carta social existia, eu imagino, para facilitar a comunicação entre pessoas de baixa renda, então era uma, tava limitada àquelas regras. Era o bolso, envelope da época. O bolso envelope dos anos 90. Chegou uma época também que comprar envelope também custava muito caro, porque se mandar a carta custava um centavo, o envelope custava 5. E aí o que a gente fazia era, pegava papel de revista ou qualquer coisa assim, fazia o próprio envelope. Um envelope homemade. Maravilha. Grudava as botas e aquilo virava um envelope. Então a gente fazia envelope, escrevia o nome do fulaninho, de fulaninha para fulaninho, selinho de um centavo e botava na caixinha de correio. E eu comecei a fazer isso com muita frequência, 30, 40 cartas por dia. Em algum certo momento, o correio começou a achar aquilo esquisito, porque eu sou natural de Divinópolis, que é interior de Minas, certo, perto de BH, mais perfeito, ou menos. Perfeito. A cidade não é tão pequena, mas também não é tão grande assim. Então a agência começou a achar aquilo meio esquisito. Né? Essa menina tá traficando cocaína dentro dos envelopes. Ou fazendo spam, ou sei lá o quê, com um remetente de pessoa física, vai ver alguma atividade comercial que não podia estar, né? Sim. Dentro das regras ali da carta social. Em nenhum momento eles questionaram o envelope de merda que você mandava as cartas. Calma. E aí, naquela época... Naquela época, também existia uma outra instituição aí dos banos passados, que era a lista telefônica. Sim. a agência dos Correios, muito espertamente, viu o meu endereço, achou lá na lista telefônica o nome do meu pai, encontrou meu telefone e... Foram atrás de você. Toda uma investigação criminal atrás de você. E pediram pra falar comigo. Eu, muito solícita, imagino, 12 anos, né? Morrendo de medo, nem sabia o que estava acontecendo. Me ligaram e perguntaram se eu podia ir na agência retirar algumas correspondências. Aí eu fui na agência, né? Uhum. Cheguei lá e falei, eu sou a Mariana, vocês me ligaram, o que é que vocês querem comigo? O cara me pega um bolo de cartas amarrado em fita, em cordão, sei lá. Devia ser, ele devia ter guardado uma semana de carta minha. E eu acho que o cara não esperava, né? Ver uma criança lá, ele devia estar esperando alguma... Marginal. Um negócio legal, é. Sei lá, ó, puta, fazendo propaganda, sei lá o que ele tava esperando. É. Continue. E aí o cara me botou, me devolveu todas as cartas. Repetiu pra mim tudo aquilo que eu já sabia sobre as regras da carta social, pra que aquilo servia, o que podia, o que não podia. Eu já sabia aquilo de cor e salteado, mas o cara repetiu tudo pra mim, me devolveu as cartas. Mas você tava amparada pela lei, não estava? Não, porque, imagina, tinha que ser envelope padrão, eu mandava envelope de revista. Tinha limite de 10 cartas por dia, eu mandava 50, sei lá quantas. Tinha um limite de 10 gramas por carta. Eu mandava carta de 25 gramas, às vezes, assim, né? Dava só de cola, né? Só de cola pra colar aquela merda daquele envelope. Pior, cara, a gente teve uma época... cola bastão era mais caro do que cola líquida, né? Colava com a roupa. Mas eu fiz investimento da cola bastão pra ficar mais leve as minhas cartas sociais. Eu tenho certeza que em algum momento você colocou um arroz. Farinha de trigo. Ou farinha de trigo. Nunca tentei. Aí eu peguei aquilo, né? Morrendo de vergonha, vermelha de vergonha. Peguei as cartas, fui embora com o rabinho entre as pernas da agência. Sim. Saí da agência. Falei, quer saber? E sabe aquelas caixas de coleta que tem de fora da agência? E botei que... tudo lá dentro do mesmo jeito que ficou. Você deu um reply. Fantástico. E todas foram entregues. Aí tinha alguns outros truques que a gente usava, né? Porque tudo ficava mais caro e tal. Assim, eu não queria gastar dinheiro com nada. Claro. Em algum momento eu comecei a ter alguns amigos que eram mais amigos mesmo. Eu escrevia cartas muito longas. 7, 8 folhas, frente e verso. Imagina, eu contava minha vida inteira. E aí, pra não chegar tudo picado, pra não ter que dividir tudo em cartinhas sociais, sim, eu mandava um envelope maior com todas as folhas. E, mas pra não gastar dinheiro também, o que a gente fazia, eu tinha e principalmente uma amiga correspondente minha, que era mais próxima, que até hoje é minha amiga. Ô Mariana, era quase como o Twitter na época, tinha que ser em 140 caracteres, mas você ia tendo que fracionando a parada, né? É, ou pagava mais caro, o Twitter podia ter um negócio desse também, pagar mais para extras. Aí o que a gente fazia? Comprava o selo de verdade, né, que eu acho que era 40 e poucos centavos, que dava 50 gramas na época, uhum, e a gente passava cola, aquela cola líquida branca, despejava em cima do selo, já colado na carta, até ficar branco, assim, até ficar opaco. Só que a cola, depois que seca, fica transparente. Sim. Então a gente mandava daquele jeito. A cartinha ia, o correio carimbava, chegava no destino lá na minha amiga, ela tirava o selo, botava de molho na água, tirava a cola. Você sabe que isso é crime federal, né? Mas a gente fazia isso, eu tinha 12 anos. Muito bom! Eu acho que até hoje é muito comum uma troca de cartas entre presidiários. E Mariana, eu tenho certeza que você deve ter trocado correspondências com algum presidiário, seja aqui no Brasil ou seja em OSA, aí nos Estados Unidos. O mapa tatuado pelo corpo. Trocar não, porque eu acho que mesmo com pouca idade eu tinha algum juízo. Mas eu cheguei a receber cartas de um presidiário, sim. Ô, louco! Eu não divulgava mais o meu nome em jornais e revistas, porque eu já tinha correspondência bastante. Você era um codinome, ô Mariana? Não, usava o meu nome e endereço da casa dos meus pais. Putz. Olha a falta de juízo. Como eu disse, não cheguei a trocar muitas correspondências. Ele achou meu endereço em algum lugar aí no mundo das correspondências e me escreveu uma carta. Devia ser já um criminoso de Deus, de Jesus. Encontrou Jesus na cadeia, sei lá. E foi, desde o primeiro parágrafo, ele foi muito honesto. Ele, tô escrevendo aqui de dentro da cadeia. Vi seu endereço no gibi da Mônica. aonde ele conseguiu meu endereço. Estou aqui cumprindo a minha pena, o que eu devo para a sociedade, sei lá o quê. E quero fazer amigos, como vai você, coisa e tal. E começava a carta daquele jeito. Eu, naquele momento, eu nunca fiquei tão apavorada na minha vida. Travou. Por quê? Aquele era meu endereço de verdade, eu morava lá, meus pais moravam lá. E o cara, sei lá, se o cara saísse da cadeia, se eu fizesse alguma amizade com ele, ele poderia achar em algum momento que eu ia, que a gente, sei lá, minha família ia hospedar ele. Aí eu nunca respondi, eu fiquei com aquela carta, eu tinha uma pilha de carta a serem respondidas, e ele ficou, coitado, naquela pilha eternamente, eu não sabia o que fazer, não sabia o que fazer, em algum momento eu desisti, fiquei com pena de olhar para aquilo todo dia e joguei fora, nunca respondi. Você não respondeu. Não, eu fiquei com medo de criar algum laço criminoso aí, e o cara queria aparecer lá em casa. Foi sensacional ter conversado com você, as suas histórias são muito boas. Você tem previsão de quando você vai voltar pro Brasil? Você tá terminando o mestrado em quê? Em cartas? Em correspondência? Não, eu tô fazendo mestrado em engenharia. Olha, energia. Estude direitinho, porque tá precisando muito dos seus trabalhos por aqui, viu? e você tem previsão de volta pro Brasil, Mariana? Volto em junho de 2016. Ah, bacana, legal. Bom, a gente quer agradecer bastante a tua participação aqui com a gente, foi realmente muito bacana, as suas histórias são muito boas. Imagina, obrigado, queridos. Valeu, Mariana, um abraço pra ti até. Um beijo, tchau. Alexandre, como falamos, nesta semana nosso podcast, como ficou muito grande, está dividido em duas partes. As duas partes estão lá postadas, pode ouvir agora a segunda ou ouça essa merda depois. É. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook, aí vocês saberão o que vai acontecer nos próximos episódios. Sendo assim, dá para mandar suas histórias para o academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast está hospedado lá no SoundCloud. Para assinar o seu iTunes ou qualquer agregador de conteúdo, vá lá na nossa fanpage, clique no botão sobre, que o feed tá lá, é só dar um copy-paste. E o nosso podcast está aberto para a sua banda, então se você tem uma ou conhece alguém que tenha uma banda independente, entre em contato conosco, é que ela pode rolar nos BGs das nossas edições. Alexandre, o que você tem aí para tocar? A gente está ouvindo aí de BG o Cummings.